estão deixando claro no escuro que eles querem nos ver morrer. Trancados na terra do caos, sem ter pra onde correr. Nossa esperança foi empacotada, despachada para o além. Sobreviva se puder, nessa selva de ninguém. Bem-vindos ao vale onde a ganância impera, deixando a destruição reinar. Pode acreditar, perdidos estamos no meio do poço profundo, onde anjos e cadeiras estão a comandar. Demônios de terra e fada quebra do encanto, transformando esse mundo em um recanto maldito. Foi dado veredito, meu povo aflito, de longe escuto gritos de mais uma presa inocente que no meio da noite não conseguiu escapar. Anjos caindo do céu, o tormento sem fim. Acabou de começar a morte, dança pra lá e pra cá, conduzindo uma miséria, criando sofrimento e agonia. Sangue humano é o prêmio da guerra maldita que nos oprime todos os dias. O crime conquistando corações, preenchidos pela dor, a loucura se instalou. O rancor é vencedor, pavor assustador. Alegria sendo levada pela fumaça, o belo sonho afundou. Humanos versus humanos, seja rápido e vale seu plano, antes que sua coroa seja condenada ao eterno pranto. O cenário é decadente, o paraíso é esquecido no meio do caos. Malfeitores criando a desordem mundial, procriando cada vez mais homens maus. É triste saber que não posso mais confiar nem nada, nem ninguém nesse lugar. Tudo se acabando, o futuro está perdido, a terra logo logo vai parar. Dançando com a morte no meio do caos infernal, uma luta sangrenta onde o bem nesse mundo perdeu para o mal. Decepção, tristeza e angústias não vão terminar. Não vão terminar, só vão multiplicar. Dançando com a morte no meio do caos infernal, uma luta sangrenta onde o bem desse mundo perdeu para o mal. Decepção, tristeza e angústias não vão terminar. Não vão terminar, só vão multiplicar. A morte dominando todo o ambiente, sujeitos doentes com balas no pente. Tentar esperar a cura dessa praga aparecer, melhor se arriscar com a morte e andar e tentar sobreviver. Já virou questão de aliviando armado no meio da madrugada para se defender. A morte pode abraçar, se tu vacilar uma viagem com ela você vai ter. Passo a passo você vai se aproximando do fracasso, não importa de que lado tu escolha ter jogado. Pois a única certeza daqui que você leva é o dia que vai ser julgado. Não se pode saber nível da maldade de ninguém, pois o cenário fica totalmente sombrio. Você nunca vai saber quem vai querer ver o seu bem. Ich will deine Herz, pequeno Mutafi. Esse é o pensamento de todo insano para se dar bem na vida. Scheiße, man, das ist die Reis, den du kein Halt. Sobredomina os cantos, eliminando a paz. Scheiße, man, das ist die Reis, den du kein Halt. Sobredomina os cantos, eliminando a paz. Dançando com a morte no meio do caos infernal, uma luta sangrenta onde o bem desse mundo perdeu para o mal. Decepção, tristeza e angústias não vão terminar. Não vão terminar, só vão multiplicar. Dançando com a morte no meio do caos infernal, uma luta sangrenta onde o bem desse mundo perdeu para o mal. Decepção, tristeza e angústias não vão terminar. Não vão